A sua rádio onde você estiver. Come true, yo, get you this type of blow. If you want a menage, I gotta try suck out. All these bitches froze, it's my mini-me. Now they smoking, so they call me Young Nicki Chimney. Rappers and they feelings, cause they feeling me. I give zero fucks and I got zero chilling me. Kissing me, cop the blue box that say Tiffany. Curry with the shot, just tell them to call me Stephanie. Gun pop, then I make my gun pop. I'm the queen of rap, young Ariana run pop. These friends keep talking way too much. Say I should give them up. Can't hear them, no, cause I've been there all night. Você está ouvindo Fronte na Transamérica. De volta ao Fronte em 104.5 e transamericafoz.com.br. Eu sou Guilherme Wojciechowski. Hoje, sábado, 19 de novembro de 2016. E eu peço aqui sua companhia em nome de toda a equipe Transamérica Foz até meio-dia nas ondas da sua rádio. Deixando também abertos os canais para que você possa interagir conosco. 45988282828 é o nosso contato no WhatsApp. 3028-2828 é o telefone fixo aqui da sua rádio, prefixo 45 na frente, né? Se você estiver em outras regiões do país, Transamérica Foz, a nossa fanpage no Facebook, arroba Transamérica Foz, o nosso perfil no Twitter. E parece mentira, mas não é, viu? Questionado a respeito do caso do médico brasileiro denunciado no programa Fantástico da Rede Globo no último domingo por ter uma clínica sem registro na cidade de Hernandarias, no lado paraguaio da fronteira, o prefeito hernandariense, Rubén Rojas, declarou ao jornal ABC Color do Paraguai que a prefeitura não tem como fiscalizar o interior do Paraná Country Club, que é o endereço da clínica por tratar-se de uma área particular. Bom, segundo o prefeito, só com a autorização da direção do clube, né, fiscais podem ir até o local informado para verificar a situação do estabelecimento, que era desconhecido até então para o prefeito. Lembrando aí que nesse caso especificamente, né, o médico Décio Basso, que foi o denunciado, está proibido de clinicar no Brasil e foi denunciado pelo Fantástico, né, por supostos casos de tratamentos fraudulentos usando células-tronco. O Ministério da Saúde Pública e Bem-Estar Social do Paraguai informou que o registro dele no país está prestes a vencer e que a autorização para praticar a medicina em território paraguaio não será renovada. E aquela história, né? Eu vou pedir aqui desculpas, mas perguntar não ofende. O tal do médico, que inclusive disse que não fala com a imprensa, né? Ele é lá do norte do estado. Ele foi impedido de atuar no Brasil e chegou a ser preso, inclusive, por acusação de sequestro. A minha pergunta é o seguinte: que raios ele veio fazer aqui, justo aqui? Caramba, né? Parece até que a fronteira tem para-raio. Não é possível ser o tipo de coisa que também não é normal, né? Vamos agora à nossa curtida da semana. Curtida da semana. E o quadro Curtida da Semana, que destaca todos os sábados iniciativas positivas desenvolvidas por cidadãos, empresas e entidades aqui de Foz do Iguaçu para mostrar, né, que as redes sociais não são, como muitos acreditam, apenas um poço de inutilidade. Navega mais uma vez até o Facebook. Isso porque a escolha de hoje é a página do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher aqui de Foz do Iguaçu, que atualiza informações de interesse para mulheres e homens e está promovendo a campanha 16 dias de ativismo pelo fim da violência contra a mulher, cujo cronograma está lá disponível na página. O ato inaugural será no dia 21, com ações de sensibilização que seguem, né, até o dia 9 de dezembro, quando será feito um balanço do trabalho que inclui blitz de trânsito e mobilizações nas feirinhas, né? Esse balanço aí, né, o ato de encerramento será feito na sede da Guarda Municipal lá no dia 9 de dezembro. O link para você curtir a página do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher e ficar por dentro de tudo que acontece, né, está sendo postado agora nas nossas redes sociais, Transamérica Foz no Facebook e arroba Transamérica Foz no Twitter. E ó, curte lá também, fique por dentro aí também das novidades aqui da Transamérica Foz. Ó, e por falar em curtida, avise os vizinhos, avise a família, avise o cachorro e até o papagaio, né? Nesta semana teve show da banda Guns N' Roses lá em Curitiba, né? Com a formação mais próxima daquela que é considerada a formação clássica, com o Axl Rose no vocal e o guitarrista Slash de volta aos palcos com a banda, né? E se você é como eu, pobre mortal que trabalha e não tem dinheiro para o ingresso e nem disponibilidade para ficar viajando assim no meio da semana para ir a shows, né? Eis aí um presente para você que só a Transamérica pode fazer. Sabe aquele solo matador do Slash na música November Rain, que tem quase 9 minutos de duração e por isso quase nunca toca no rádio? Então, né? A gente vai tocar a música para você na íntegra. Aí você pergunta quando? Agora! Agora mesmo! November Rain com os Guns N' Roses tocando alto, bem alto e até o final aqui no Front Transamérica. Guns N' Roses, November Rain, com direito aí ao solo final do Slash. Coisa rara de se ouvir no rádio, né? Porque a música tem quase 9 minutos de duração e geralmente o pessoal corta antes. Mas aqui no front, claro, né? A gente fez aí essa forcinha aí, tocou na íntegra, porque realmente é muito legal. Vamos agora ao último intervalo da manhã de hoje, sábado 19 de novembro de 2016, programa Front até meio-dia. E ó, na volta do intervalo, quem chega é o Sidney Busanello trazendo as informações do esporte aqui dentro do Front. Ainda hoje, antes do almoço, né, para estragar seu apetite ou embrulhar sua autoestima, tem também o quadro do 7-1 da semana, com 7 notícias que são como um caminhão de ripa na cacunda do cidadão brasileiro. Ei, oh meu Deus, não saia daí, já voltamos. Música. Estamos apresentando Fronte, aqui na Transamérica.